Boa noite, bem-vindos à quinta edição da Mosca, comigo Alexandre Pinto e o meu colega Paulo Rodrigues. Acabámos de escutar os The Cure, uma banda que dispensa apresentações, né? Com créditos, com largos créditos firmados na música. Escutámos o tema 100 Years, do disco Pornography, do ano de 82. O que podemos dizer acerca deste disco é que foi, assinalou, no fundo, uma fase algo conturbada no seio da banda, devido à exaustão e ao intenso uso de drogas, que também provocou uma fase algo depressiva no vocalista Robert Smith, que também se refletiu nas letras do próprio disco. Apesar de todas estas contrariedades, acho que acabaram por conseguir produzir um dos melhores álbuns da já prolífica carreira, sendo que até este ano vão lançar um novo disco. É verdade, sim senhor. Agora a seguir teremos o Homem Camaleão, muito conhecido pela sua influência no mundo da música, da moda e da pop em geral, David Bowie, com a faixa Lady in Grinning Soul, do álbum Aladdin Sane. Até já. She'll wear silver and America. Escutamos os New Order e a faixa Doubts Even Here do álbum Movement de 81. É o primeiro álbum da banda New Order desde que acabaram os Joy Division, a quando da morte de Ian Curtis. Este seria também o último álbum em que o som ainda é algo reminiscente do primeiro projeto, sendo que depois enverdaram pelos lados do synth-pop. Agora, a prosseguir o programa, teremos os Two Side of the Moon, a banda formada por Steve Brown e Blaine Renninger. O tema escolhido é Seven Years, que data do ano de 79, retirado do disco, também o primeiro da banda, Half Mute. Até já! Thank you. I can't wait to tell you that Grandpa made your mommy play stripper while your uncle watched. I can't wait to tell you I punched your mommy in the chest in front of her new friends. I can't wait till you realize your mommy's heart is broken. I can't wait to watch you grow up around the people who broke it. Xiu Xiu é o nome do projeto de Jamie Stewart, começou em 2002. Entretanto, já colaborou com variedíssimos músicos, entre eles Grouper, Swans, Zola Jesus e John Zorn, que de resto esteve na edição Transata, o projeto Naked City, e covers também, por exemplo, dos The Smiths e faixas com críticas políticas. De seguida teremos Julia Holter, uma artista relativamente recente no mundo da música, sendo que o seu primeiro disco conta com 3 no cartório, mas o primeiro data de 2011. No entanto, começa já a ganhar o seu espaço no mundo da música, tanto é que o seu último disco do ano transato, denominado Loud City Song, logrou o primeiro lugar na lista, na conceituada lista da revista Wire, e é precisamente desse disco que vamos retirar o tema Hello Stranger. Fiquem connosco. Say hello to me. Remember that's the way it used to be. It seems like a mighty long time. My baby, it seems like a mighty long time. Oh. Oh. Ouvimos agora os Bark Psychosis com a faixa Big Shot do álbum Hex de 94. Este álbum foi o álbum ao qual pela primeira vez atribuíram o termo post-rock, não sendo, no entanto, esta banda pioneira neste tipo de registo. E os seus próprios membros, na altura eles começaram por ser uma banda de faceta mais experimental, nem eles teriam adivinhado o rumo que tomariam neste projeto. A complementar os Bark Psychosis teremos os franceses Oiseau Tempête. São, portanto, um grupo cujo trabalho musical tem o intuito de ser complementado com trabalhos visuais, já que alguns dos membros são fotógrafos e trabalham precisamente nesse ramo da imagética. E é sobretudo uma banda que trilha, portanto, sonoridades pós-rock clássicas, e lançaram o ano transato o disco homónimo, do qual retiramos a faixa By Gold Beat Song. Até já. Thank you. escutamos Infinite Body, é o projeto do artista Kyle Parker, que, a título de curiosidade, podemos dizer que começou por fazer um som noise, portanto tinha um projeto de harsh noise, tendo depois feito a transição para este lado mais etéreo. Ainda na mesma linha teremos Pete Swanson, uma das metades dos Yellow Swans, conjuntamente com Gabriel Salomon, um dos projetos favoritos do meu colega Paulo, com a faixa A&OX0 do álbum Man With Potential. Fiquem connosco. Até já. Estes últimos foram os Angel, projeto da dupla Ilpo Vaisanen, músico também dos Panasonic, e The Dirk Dresselhaus. O tema que escutamos chama-se Holding Loose e pertence ao disco Hedonism, do ano de 2008. Para finalizar o programa, teremos os britânicos MT7, um projeto a dois de James Ginsberg e Paul Purgis. O álbum chama-se Recur, é do ano de 2013, é o quarto de estúdio e o primeiro pela editora Raster Norton, conhecida editora alemã deste género. Não se esqueçam de visitar a Mosca em facebook.com/amoscadarum e contamos com vocês para a semana. Até lá, fiquem bem e até para a semana. Thank you.